Sai e leve as suas coxas, vai por aí. As bocas tristes não vão me atrair. As coisas boas soam bons lugares. Sai, meu estado louco, doido por ti. Na sua boca a boca não vou mais cair. Vou respirar um novo em Buenos Aires. Oh, oh, oh, oh. Essas coisas pelos ares. Não vá subir de elevador por dois andares. Nem vá ficar chorando mágoas pelos bares. Não, não, não. Não vai. Espere mais um pouco, termino a sair. Deixa o lado vago lá no abandonado. Já dei o tempo dado e você já sabe. Você no meu céu.